4, na posição 3, está autorizado que os viés de treinamento chame o próprio contato. estacionamento, cabeceira 35, taxi até a 17 de abril, compartilhado e pronto, 62 do espaço. Quatro, alinhado, decolagem autorizada, pistão 7, 0,0 graus, 0,6 graus. 24 decorado aos 29, controle Salvador 20 decimal 8. 208, obrigado, meu. Alfa Romeo 363. sinais de Brasília. Ao lado da cabeceira 97 em Salvador. 7.4.4.4. Autorizado, voo 0080, grau 069. Boa, posta, só posso passar mais um pouco mais, não só os 48, que já está ali, né? Rádio 462, pela direita, para o Rádio 470, este mantém a 2 metais, abaixo de 2 metais e vai para o número 10 metais. Boa. Thank you. seguir em frente, caso ocorra um imprevisto, será com essa posição que a Tanque de Alma está tendo obras lá na Tanque de Alma. Azul 597, está na base da 17. Ciente, avistado, autorizado o voo 17070079, azul 127. Depois da 17, o 127. 3 estão chegando por mais de 1, no hospital de Estiva, Senegal, 2012. Thank you.